No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Cante comigo. Tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor, o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão, oh. E Jesus a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, oh, oh. Jesus, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Digno é o Cordeiro de Deus de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Obrigado, Paulinho, Érica, Melk, Paloma, Mozart, Jéssica. Muito obrigado.